Senhor Jesus, nada mais importante que o Senhor. Você é capaz de dizer isso para o Senhor? Não tem nada mais importante que o Senhor na minha vida. Nem filhos, nem esposo, nem esposa, nem trabalho, nem lazer. Nada mais importante. Porque quando Jesus é o primeiro, somente aí Ele é o Senhor na nossa vida. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra que é santa e a Tua palavra que ilumina os nossos olhos. Fala, eu quero Te ouvir e Te obedecer. E todos que oram comigo podem dizer amém, amém, amém. Eu quero Te ouvir e Te obedecer, Senhor. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Deixa eu te dizer uma das coisas mais importantes que você já ouviu na sua vida. O que você fizer agora, nesse tempo que você está vivendo, não vai durar só para agora. Você entendeu? O que você fizer nesse seu tempo de vida tem repercussão para muitas gerações seguintes. O que você fizer de bom e de certo tem repercussão. Bênção. Até 1000 gerações. E o que você fizer de errado e não havendo conserto disso, tem repercussão até a quarta geração. Você já pensou? A coisa mais grave que tem é um crente pecar. O incrédulo pecar não é tão grave. Mas como, pastor? Tem pecado, pecado, diferença de pecado de cristão e não cristão? Tem. Quando Moisés lhe faltou fé num determinado momento, Deus disse a primeira vez, toque na rocha com o cajado. Moisés tocou e saiu água. Numa outra oportunidade, Deus disse para Moisés, fala com a rocha. E aí o Moisés, mas como, Senhor? Faltou-lhe fé para falar com a rocha? E por causa daquilo, ele não pôde entrar na terra prometida. Alguém de nós diria, mas como Deus foi duro com Moisés? Um princípio espiritual, a quem muito é dado, como é que continua? Muito será cobrado. Se, por isso que eu digo, se você tem conhecimento de Deus e você erra, é um peso maior do que aquela pessoa que peca por ignorância, sem saber. Compreenderam o que eu disse, irmãos? E hoje na Bíblia nós vamos ver um homem que Deus se esforçou para salvar. Mas dá para dizer, Deus não conseguiu, não porque ele não tivesse capacidade, porque o indivíduo não respondeu positivamente a Deus e deixou problemas para o futuro. Vamos lá? No primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Primeira Reis, capítulo 21. Veja que todo mundo está achando aí na sua Bíblia. Versículo 17. A partir do 17 eu vou ler umas partes do capítulo 21 e depois do 22, mas 21, 17. Antes de eu ler esse pedacinho, deixa eu contar o que está acontecendo. Tem um rei chamado Acabe. E esse rei era casado com uma estrangeira, uma mulher de um povo vizinho chamado Jezabel. Diga-se de passagem, a pior mulher descrita na Bíblia. Nunca coloque na sua filha o nome de Jezabel. Se alguém aqui vai ter filhos, não coloque. É um nome marcado pela maldição, tá? Não coloque. Mas esse rei Acabe queria comprar uma propriedade que ficava do lado do palácio. E o dono da propriedade, um homem tranquilo, um homem normal, disse: olha, eu não quero vender a propriedade, eu ganhei dos meus pais, e não era então normal no Antigo Testamento se vender a propriedade, que se ganhava de herança. O rei não conseguiu comprar a propriedade, foi para casa triste, chateado. Pelo que dá a entender, a Bíblia entrou em depressão, foi dormir, ou pelo menos deitar. Tem pessoas que quando estão entrando num estado depressivo, se deitam, já estão, ficam na cama, e portas e janelas fechadas, e ambiente escuro. Pois o Acabe foi para casa e se deitou, e diz a Bíblia, com o rosto contra a parede. Seria assim: não quero ver ninguém, estou chateado, não consegui comprar a terra lá do homem, que eu queria juntar meu palácio, terra com terra. A Jezabel chegou em casa: onde é que está o rei? Onde é que está o meu marido Acabe? Procurou aqui, procurou, chegou lá no quarto, o Acabe, acabrunhado, com o rosto na parede, todo triste, todo deprimido. O que é isso, homem? Pelo jeito ela era meio forte. É, sabe o que é, Jezabel? Eu queria comprar a terra lá do homem, chamava Nabote, do Nabote, e ele não me vendeu. Ele disse que ganhou dos pais dele, que aquilo é herança de família, e não vende, não vende. O quê? Quem é que governa aqui em Israel? É tu que governa, vai lá e toma essa terra. E ele continuou depressivo na cama. Ela foi lá, mandou uns capangas do palácio matar o pobre homem que não quis vender a terra. Mandou matar. E aí ela chegou em casa depois e disse para ele: pronto, a terra é tua. O que você fez, minha esposa? Mandei matar, é tua. E aí ele tomou aquela propriedade. E agora eu vou ler então, junto com vocês, o que está acontecendo a partir de agora. Diz ali: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, Elias era um grande profeta, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita na Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote. Mandaram matar o homem, né? Aonde ele desceu para tomar posse dela. Tu falarás a ele, dizendo, assim diz o Senhor. O profeta era para falar para o rei: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, o profeta dizendo para o rei, arrancarei a tua posteridade, quer dizer, os teus descendentes, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizestes pecar Israel. Então Jezabel, também de Jezabel, falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros da cidade de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães comerão. E quem morrer no campo, as aves dos céus o comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. A coisa ficou feia. É uma parte muito forte da Bíblia. E agora tem ali 22:5. Dê uma olhadinha conosco aí. 22:5. Os dois reis se encontraram. Agora são dois reis, um chamado Josafá e esse Acabe. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Os dois iam fazer uma guerra contra outro rei. Então o rei de Israel, esse Acabe, ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Remote e Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, esses 400 profetas: sobe, porque o Senhor entregará essa cidade nas tuas mãos. Disse, porém, Josafá, o outro rei: não existe aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? Esse rei Josafá ficou com o pé atrás. Respondeu o rei de Israel, o Acabe, e ele disse: existe aqui sim um outro pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é o profeta Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Depois, veja comigo agora no versículo 17. A resposta do profeta Micaías para o rei Acabe. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: eles não têm dono, cada um torne em paz para o seu lar. Irmãos, depois eu vou trazer mais algumas informações para não me estender na leitura. Mas esse casal, Acabe e Jezabel, eram gente que deveriam fazer as coisas certas. Afinal, ele estava no posto máximo como rei. E esse homem entrou em idolatria e assumiu também os deuses dessa mulher estrangeira com a qual ele casou. Primeiro, não deveria nem ter casado com uma estrangeira. Isso era proibido para os filhos de Israel. Era proibido os filhos de Deus. Seria hoje um cristão casar com uma moça não cristã. O que a Bíblia diz sobre isso? Para nós não nos pormos em jugo desigual. Essa linguagem de jugo é uma linguagem mais interiorana, mas quem aqui sabe como ali os bois lavravam antigamente? Havia um jugo sobre eles, dois bois tinham aquela madeira sobre a cabeça, amarrado ali nos chifres, e os bois puxavam o arado. Às vezes os dois bois puxavam uma carreta, carregada de alimentos, sei lá, milho, ou carregada de melancia, os dois bois puxavam, mas para funcionar bem, tinha que ser dois bois do mesmo tamanho. A Bíblia usa essa linguagem da pecuária misturada com a agrícola. A Bíblia usa a linguagem para falar dos crentes. Não faz negócios nesse sentido, ou nem te junta com gente incrédula. Não faz isso. Esse Acabe casou com uma estrangeira, assumiu os deuses dela. E aí Deus, essa mulher influenciou tanto ele, que ele chegou ao ponto de permitir que ela matasse alguém, e ele concordou com o que ela fez. Ela matou o vizinho lá que tinha aquela terra, que eu lhes falei antes. Ela fez aquela loucura toda e disse: agora a terra é tua, toma posse. E ele tomou posse daquela terra. Não questionou em momento nenhum, dizer: mulher, tu é louca, o que é que tu fizeste? Onde é que tu estavas com a tua cabeça? Simplesmente ele deve dizer: ai, que bom que tu fez isso. Ou fez que não viu, faz de conta que não viu, ai, que bom, agora a terra é minha. E tomou aquela propriedade a preço de sangue. Deus manda o profeta Elias. Elias, nós podemos considerar provavelmente um dos maiores ou o maior profeta do Antigo Testamento. Vamos dizer, naqueles dias, o maior homem que havia na face da terra, o homem que tinha mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus, Deus colocou aquele homem para falar com esse mau rei Acabe. E quando Elias chegou lá, o que o Elias disse para ele? Veja, verso 20 do capítulo 21, 20, dê uma olhadinha comigo. Dê uma olhadinha. Olha o que o Acabe diz no versículo 20. Já me achastes inimigo meu. Que coisa estranha. Deus coloca um homem para salvar o mau rei. E o mau rei diz: esse homem é meu inimigo. Não seria o maior amigo dele? Escuta o que eu vou te dizer agora. Às vezes, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. O nosso coração, às vezes, endurecido, obstinado, fechado. Deus manda, seria o representante número um de Deus na face da terra, naqueles dias. E ele está dizendo: Deus me mandou um inimigo. O que está operando na cabeça desse rei, sabe o que é? Um engano, sobre engano, sobre engano, vindo na vida dele. Deus mandou, e ele não aceitou. Mas o Elias disse: o que vai te acontecer, Acabe? Uma vez que tu saíste do propósito de Deus, vai te acontecer coisas terríveis. E aí ele diz, pode acompanhar comigo na sua Bíblia, se queres ir marcando, versículo 21. Virá o mal sobre ti, arrancarei os teus descendentes, exterminarei da tua família, Acabe, todos os homens, todos do sexo masculino, quer sejam escravos, quer livres. O que Deus está dizendo pela boca do Elias? Esse teu pecado foi tão horrível que tu não vais ter descendente para te substituir. Tu é rei, o normal seria o filho do rei assumir quando o rei, o pai, morresse. Tu não terás, eu vou matar todos. Deus dizendo. Quantos filhos tinha Acabe? Provavelmente você não sabe. Pessoal que está nos ouvindo na internet a partir de terça-feira, em muitos países já estamos recebendo notícias, irmãos do interior. Quantos filhos tinha Acabe? Talvez você nunca se ligou, já deu, talvez já leu. Agora tu vai te assustar. Tem dois, três irmãos aqui que não vale, né? Porque eu já disse. 70 filhos. Com muitas mulheres, é claro. Um homem com 70 filhos, ele recebe essa palavra profética. O que que vem na cabeça dele? Não vai morrer 70 filhos meu, aí é muito azar. Seria isso na cabeça dele, não é? Se alguém de nós tivesse dois, três filhos e, sei lá, alguém diz: bom, a gente vai morrer teus filhos. Ele diz: dois, três, é meio pouco, pode acontecer, circunstâncias da vida. Mas 70, essa profecia de Elias, humanamente, ninguém daria crédito. Você concorda comigo? Com 70 filhos, algum vai me substituir, algum vai ficar vivo. E nós não vamos ler todos os textos bíblicos, mas os 70 filhos dele foram mortos. 2 Reis capítulo 10 fala isso. Não precisa ir lá agora, continue me acompanhando aqui. Em casa você olha. Os 70 filhos dele foram mortos. Deus cumpre o que diz. O que que eu estou dizendo? Uma palavra de advertência. Não provoque a ira de Deus. Não perca o temor a Deus. Ele pecou. Ele sofreu muito também. Depois eu vou contar. Mas os filhos dele sofreram. Você sabia o que eu já disse antes? O que fizemos agora vai repercutir nos nossos filhos. Vai repercutir nos nossos netos. Quando nós ganhamos heranças dos nossos pais, digamos, alguém aqui ganhou uma casa, ganhou um carro, ganhou uma propriedade rural. Você ganhou uma herança dos seus pais, mas nós ganhamos heranças espirituais dos nossos pais, boas ou más, e essas coisas vão ter influência na nossa vida. A herança que os filhos de Acabe ganharam foi a morte, o juízo de Deus sobre eles. A reprovação de Deus às atitudes desse indivíduo Acabe. Veio sim. Era um homem fraco. Acabe era um homem fraco. Chegou a ser rei, mas quem governava era a mulher dele. E o que que Deus diz sobre governo do lar? Cabe ao homem. Ninguém está dizendo aqui que é ditador, não é isso. Mas quem responde pelo lar, pela casa, é o marido. Mais um princípio bíblico quebrado. Primeiro ele casou com uma estrangeira. Agora ele comete outro erro. E erro. Sabe? Uma grande represa, ela pode romper e explodir a partir de uma simples, minúscula fenda na sua parede. No início era uma simples fenda, e a água vai infiltrando, até um dia romper. Acabe foi deixando provavelmente coisas pequenas entrando. Até que um dia a mulher dele mandou matar alguém, aquilo já nem era problema para ele. E ele foi deixando, era um homem fraco. Diz aqui na Bíblia que ele fez os filhos de Israel pecar. Você já pensou? Se você faz alguém pecar, pega um exemplo. Está passando um filme lá no cinema que pode ser um filme duvidoso, e você está com muita vontade de ver aquele filme. Há uma tentação, digamos que é um filme na área imoral, mas você não quer ir sozinho. Então você convida um irmão da igreja: vamos lá ver o tal filme. Vamos lá. Você fez alguém pecar. Acabe fez todo Israel pecar. Introduziu o culto a Baal, que era o culto da Jezabel, lá do povo da Jezabel. Ele introduziu em Israel o rei Acabe. Fez todo Israel pecar. Ou alguém de nós está descontente com alguma coisa e começa a juntar adeptos. Pode ser que os adeptos não estão percebendo o que tu estás fazendo. Mas sabe o que que Deus diz? Que Deus pesa o espírito. Pode ser, não, eu não fiz por gosto. Mas Deus sabe se foi por gosto. Deus sabe. E os nossos pecados têm repercussão sobre nós, sobre nossos bens, sobre nossos filhos, sobre nosso povo todo. Eu não sei se vocês viram a notícia internacional, mas um dos primeiros atos de governo do novo presidente americano foi liberar verbas para países que querem fazer aborto. O governo anterior, com todos os seus problemas, mas ele não liberou essas verbas. Até na Veja dessa semana, chegou hoje a Veja, né? Alguém aí recebe a Veja? A capa, escrito grande na capa, aborto. Casualmente, passei num lugar e vi isso hoje. Um dos primeiros atos de um governo novo, liberando que se matem bebês. Será que Deus aprova isso? Não. Tornando O útero materno, um dos lugares mais perigosos para viver. Essa liberação de dinheiro, não é? Isso, a continuar assim, não vai dar boa coisa. A palavra de Deus, gente, não é eu que estou dizendo, é Deus que mostra. Quando nós quebramos, seja um governo, seja um pai, seja uma mãe, quando nós quebramos coisas de Deus, haverá sim consequências. Nós estamos semeando algo, haverá problemas sobre nós? Sim. Está com a tua Bíblia aberta aí? No capítulo 21, versículo 22, diz mais: farei a tua casa como a casa de Jeroboão e como a casa de Baasa. Esse Jeroboão e Baasa foram dois reis que viveram antes do Acabe, que foram reis em períodos anteriores. E esse Jeroboão, Deus tinha dito para ele: Jeroboão, se tu fores um homem que me amar, que andar nos meus caminhos, fores reto, eu vou te levantar igual levantei Davi. Sabe o que que Jeroboão fez? Botou tudo fora e construiu dois santuários idólatras na região que ele governava. Deus tinha dado uma promessa: vou te levantar, vou fazer o mesmo que fiz. E Deus, depois que esse homem virou idólatra, sabe o que que Deus disse? Vou acabar todos, menino do sexo masculino, todos vão morrer. E Deus acabou com a descendência daquele homem. Depois é citado para o Acabe: olha, o Acabe tinha exemplos do que não fazer, ele tinha exemplos e ele fez. Tinha o exemplo do Jeroboão e tinha o exemplo do Baasa. Esse exemplo do Baasa, eu queria que você olhasse rapidinho, volta até o capítulo 16, está bem pertinho aí. Versículo 2, Deus dizendo para o Baasa, 16:2: porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo Israel, e tens andado no caminho do Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo Israel, irritando-me com os teus pecados, eis que exterminarei de ti, Baasa, os teus descendentes, e farei como fiz a casa de Jeroboão. Mas o que para mim é uma coisa super significativa, o que Deus diz: eu te levantei do pó. Da onde Deus te tirou? Da onde Deus te tirou? De que família Deus te tirou? Provavelmente a maioria de nós viemos de famílias com muitos problemas. De famílias que Deus não era honrado, que Deus não era amado. De famílias que mexiam com superstições, com feitiçarias, com crendices, com idolatria. Provavelmente todos nós, uns mais, outros menos, provavelmente todos nós saímos do pó, espiritualmente falando, saímos do lixo. Deus nos levantou. Para que Deus nos levantou? Para nós honrarmos Ele. É para isso. E eu tenho dito para Deus: eu não tenho medo de fazer essa oração. Deus, se um dia é para eu te desonrar, me tira a minha vida antes. Quem tem coragem de fazer essa oração? Se é para eu te desonrar, me mata, Senhor, e me leva para o céu. Porque eu não quero te desonrar, meu Deus. Você também não quer desonrar a Deus? Você tem coragem de dizer: Deus, me leva, se por acaso um dia eu pecar e fazer outros pecar. Você tem coragem? Esse, quem faz essa oração ama a Deus, você sabia? Teme a Deus também. Esse rei não temia a Deus. Mas eu sei que quem ama a Deus, Deus vai dar vida longa, a Bíblia diz. Esses reis desonraram. Um teve promessa que seria um grande príncipe, igual Davi. Outro foi tirado do pó. E parece que voltou para o pó. O pó não é o nosso lugar. O pó quer dizer lá embaixo, né? Com o rosto, vamos dizer, humilhado, mas humilhado pelo pecado, agora não em busca ao Senhor. A pergunta é se nós queremos ficar lá embaixo ou lá em cima. Esse Acabe tinha dois exemplos de dois reis. E aí Deus disse, veja no capítulo 14, volte um pouquinho mais, quando fala desse Jeroboão agora. Versículo 7. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos. 9. Antes fizeste o mal, pior do que todos que foram antes de ti, e me virastes as costas e me provocaste a ira. E aí, meus irmãos, no 10, de novo é dito que todos do sexo masculino serão eliminados da família desse rei. E agora a coisa vai ficar mais feia ainda. Lê o finalzinho do verso 10. Lançarei fora os teus descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que toda ela se acabe. Eu acho que quando a Bíblia fala em esterco, está usando uma palavra mais educada. Está entrando na tua cabeça e no teu coração tudo que eu estou falando? Está entrando? Teus filhos serem como esterco, teus netos, teus bisnetos, e assim por diante. Por causa do teu erro. Eu geralmente vejo os avós paparicando os netinhos, amando muito. Tu quer que o netinho seja esterco? Não! Anda com Deus agora. E quando você tiver bisneto, provavelmente você tem mais carinho ainda, quem sabe, por eles, porque no tempo que a gente tem os filhos, a gente os ama, mas muitas vezes é o nosso tempo de ter que trabalhar muito, e não dá para dar o tempo que nós gostaríamos de dar, não é assim a maioria de nós? E quando tem neto, muitos de nós já estamos aposentados. Ou quando tem bisnetos, e aí tem mais tempo. Tu gostaria de ver teus netinhos sendo atirados como esterco, como algo desprezível, mal cheiroso e nojento? Não. Então anda com Deus agora. Agora. Nesses teus dias. Nessa tua geração. Mas esse Acabe não ouviu o que o Elias disse. Aí Deus mandou outro profeta, o profeta Micaías. E o Micaías foi lá e falou. E disse, não vão para a guerra. Esse Acabe inventou uma guerrinha lá. E se juntou com outro rei para os dois fazerem uma guerra contra um terceiro. E Deus disse, não vai para a guerra. Através da boca do profeta. E aí esse Acabe, o mau rei, ele foi consultar os seus profetas particulares. Eram 400. E os 400 disseram para ele, vai, tu vais vencer. E Micaías disse, não vai. E aí tinha ali um administrador junto com o rei, e pegou e deu uma bofetada na cara do Micaías. Diz, cala a boca, tu só profetiza o que é ruim contra o meu senhor, contra o meu patrão. E aí aquele indivíduo que deu a bofetada na cara do profeta, disse, nós vamos para a guerra e nós vamos voltar em paz. E aí o Micaías disse, se vocês voltarem em paz, eu não sou profeta de Deus. Vocês vão ser dispersos e derrotados e mortos. E o rei Acabe foi para a guerra. Mas uma coisa interessante. Teve uma reunião no céu, antes de o Acabe ir para a guerra. Teve uma reunião no céu. Vamos ver essa reunião? Capítulo 22, versículo 20. O que nós estamos aprendendo aqui é uma coisa maravilhosa para nos evitar muitos e muitos erros. Olha a reunião no céu, 22, 20. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia na cidade de Remote Gileade, onde ele ia fazer guerra? Um dizia desta maneira e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz isso. E eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca dos profetas. E aí, meus irmãos? Lá no céu teve uma reunião que eu acabei de ler para vocês. E Deus viu que não tinha, aquele homem Acabe era obstinado, botou uma coisa na cabeça e não tirava. Agora ele queria ir lá guerrear. E Deus já tinha dito: não vai. E ele dizia: vou. Teimosia. A Bíblia chama de obstinação. E aí Deus disse: tu queres ir? Então nós vamos botar um espírito de mentira, mentiroso, na boca dos profetas particulares, que eram falsos profetas. E diz ali na palavra de Deus, o versículo anterior que eu não li, que todo o exército do céu se reuniu à direita e à esquerda de Deus. Está com a tua Bíblia aberta? À direita e à esquerda, 19. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Exército dos céus são seres celestiais. E uns estavam aonde? À direita. E os outros? À esquerda. Quem são eles? Os anjos e os demônios. Estavam lá nessa reunião. E Deus perguntou: quem é que vai enganar o Acabe? E de repente um demônio disse: eu vou. E Deus disse: vai. Anjos não enganariam ninguém? Não é? Anjos não trabalhariam com a mentira? E um espírito maligno foi lá, enganou os falsos profetas que disseram palavras mentirosas para o rei Acabe, e o rei Acabe foi para a guerra. Mas esse Acabe não se dá por vencido. Ele e o outro rei tinham ido juntos para enfrentar o terceiro. E esse Acabe, sabe o que ele disse para o outro? Pega minha roupa de rei e tu vai vestido de rei. O cara é esperto. Se matarem um rei, vão matar o outro. O outro nem percebeu a maldade do Acabe. E a peleia estava furiosa. E os inimigos lá conseguiram pegar o homem que estava com as vestes reais. E quando pegaram, viram: não, mas não é esse o rei. E o Acabe tinha se vestido como se fosse um soldado normal. Olha onde nós vamos chegar agora. Uma decepção no exército que estava combatendo o Acabe. Onde é que está o rei? Onde é que está o rei? Ninguém sabe. Queriam capturar ele. E um homem do exército, vamos chamar do exército inimigo lá, levanta o arco, estica e lança uma flecha. Assim, atira para o ar. E não é que esta flecha atingiu mortalmente o rei Acabe, que estava disfarçado. Se fosse hoje, a gente ia chamar de bala perdida. Flecha perdida. Tem na Bíblia esse negócio. Quem guiou essa flecha para matar Acabe? Agora não te assusta com a resposta. Deus. Você já pensou? Esse Acabe pensou que poderia vencer Deus. Deus mandou Elias e Micaías para tentar salvar o Acabe. Não teve jeito. Esse Acabe trouxe muitos problemas sobre si, sobre os filhos dele, sobre Israel, sobre tudo. O carro no qual estava o Acabe, um carro daqueles de guerra, ficou cheio de sangue. Ele foi tirado do meio da peleia e foi levado o carro cheio de sangue. E um funcionário dele foi lavar o carro, lá num riacho, numa sanga. Mas antes de chegar perto da sanga, ele largou aquele sangue no chão. E quem veio lamber o sangue? Os cães. Não tinha sido profetizado antes? Os cães lamberão o teu sangue no mesmo lugar que você derramou o sangue do Nabote, aquele proprietário da terra do lado do palácio. Uma perguntinha. Deus dorme? Não. É séria essa palavra, né? Essa palavra de Deus nos faz tremer e temer. Nem disfarce, nada, nada, nada vai te livrar. Que esperteza do Acabe. Espertinho, sim. Quis botar até o outro rei para morrer no lugar dele. Se pegar, pega o outro. E o outro meio, sei lá se dá para dizer, né? Meio ingênuo. Caiu. Mas aí quando capturaram, viram que não era ele, largaram. Essa tu não tinha ouvido falar ainda na Bíblia, né? De flecha perdida, não? Se fosse hoje, seria bala perdida. Dá para brincar de pecar? Não brinca, de jeito nenhum. Você pode até pedir, Deus me leva, mas não desse jeito, amaldiçoado como foi Acabe. Para quem não sabe a história toda, Jezabel, a má mulher, esposa do Acabe, morreu assassinada e os cães comeram o corpo dela todo. Só sobrou a cabeça e as mãos. Deus é justo? Sim. Nada que fizemos é escondido. Nada, nada, nada. O tema da pregação hoje era trazendo maldição sobre si e os seus descendentes. Não semeia desgraça na tua vida, nem dos teus filhos, netos e assim por diante. Não semeia. Se por acaso você semeou isso, te arrepende urgentemente, porque em Cristo toda maldição é cancelada, toda desgraça é interrompida. A obra de Jesus na cruz te traz a bênção, mas tu tem que estar em Cristo. Tem que cessar a obra do diabo, que um dia, às vezes lá no passado, algum dos nossos parentes abriu uma porta para o diabo. É claro que tem sim a nossa concordância com o diabo, mas há uma insistência do diabo, há uma perseguição maligna para a gente repetir os pecados anteriores das gerações anteriores. E se Deus está falando contigo nessa manhã, nessa noite, e se há algo para consertar, conserte. Conserte. Se você abrir uma porta na sua família, uma porta para o diabo, feche isso hoje. Como é que se fecha? Se arrependendo do erro, do pecado. Chamando Jesus. vivendo com Jesus, para manter essa porta fechada. Porque quando nós fechamos uma porta, que eu estou chamando aqui de um pecado, sabe o que, que o diabo faz? De vez em quando ele vem bater, pedindo entrada. Uma vez quando o diabo tentou Jesus, diz ali na Bíblia, em Mateus capítulo 4, e também em Lucas capítulo 4, que o diabo fez três tentações muito fortes. No final, o diabo não conseguiu vencer Jesus. Sabe o que está registrado na Bíblia? Que o diabo o deixou até ocasião oportuna. O diabo deve ter dito para Jesus: eu não consegui, mas eu não desisti. Eu voltarei. Se fosse o nosso Anonymous Gourmet, aquele que tem um programa na TV, quem gosta de cozinhar, aprende muita coisa com ele. O diabo deve ter dito mais ou menos como o Anonymous Gourmet: voltaremos. Não é que ele termina o programa assim? Agora, espiritualmente, o diabo e a sua tropa toda, se ele não conseguiu nada contigo, hoje, agora, por esses dias, ele vai, com o rabinho entre as pernas, como um cachorro que não conseguiu nada. Mas ele deve dizer: voltaremos. E tu te fortalece no Senhor. Eu gosto muito de botar o diabo a correr. E você? O diabo vem fazer tentação, às vezes o diabo vem querer entrar na igreja, isso, toda hora aparecem essas coisas. Eu brigo com o diabo em oração. E às vezes brigo com os irmãozinhos também. Isso aqui é pecado. Isso está errado, eu quero te ajudar, deixa eu te ajudar. Eu não estou... Pastor não é para espancar ninguém, pastor é para pastorear. É ou não é? Pastor não é boiadeiro que bota os cachorros na boiada, né? Pastor é pastor. E eu quero sempre ir na frente do rebanho. Eu quero ajudar vocês. Quem me conhece aqui, eu estou aqui quase 20 anos, né? Nesse ministério. E espero nesse tempo todo nunca ter sido um atrapalho na fé de ninguém. E espero toda a minha vida nunca ser um atrapalho, um tropeço na fé de alguém. Sabe o que a Bíblia diz? Se você fizer alguém tropeçar, melhor amarrar uma pedra de moinho, que eram aquelas pedras imensas que moinho, né? Amarra no pescoço e te lança ao mar. A pedra é muito mais pesada que tu. Não faça ninguém se desviar, como Acabe fez Israel se desviar. Eu estou pregando aqui, estou tremendo dentro do meu coração, porque eu tenho temor por Deus. E quero ensinar o temor a Deus para todos os irmãos. De vez em quando, essas palavras são muito importantes para a gente reavivar o temor. Como já diziam os antigos, com Deus não se brinca. Não é? Com Deus a gente obedece, ama, segue. Está com medinho no teu coração? Se tu não tem medo nenhum, nenhum temor santo, então eu suspeito que estejas no caminho de Acabe. Acabe não ouvia mais. Deus manda dois dos melhores profetas, não adiantou. Eu quero ouvir o que Deus me diz. E baixar minha cabeça e dizer: Senhor, o Senhor tem razão. Deus sempre tem razão. Não é? Deus sempre tem razão. Pode ser que a gente está atravessando, às vezes, uma luta, uma tentação. Te fortalece no Senhor, pede ajuda de irmãos. Deus vai te honrar. E não semeia maldição, não semeia. Semeia bênção, tanto para ti, quanto para os teus descendentes. Semeia bênção. Meu avô, já falecido, nem sei há quantos anos, eu tinha 4 anos, acho, né? Então é fácil. Fazem 41 anos que meu avô é falecido. E o meu avô era um homem do interior. Um homem até bem sucedido. Tinha uma fábrica grande. Até hoje a fábrica é grande. E o meu avô era naquele tempo, ele deve ter nascido lá por 1910, 1915. E nesse interior não tinha pastor. Não sei se vocês sabem disso, talvez tem algumas pessoas que não sabem disso. Não existia pastor. Meu avô, ele tinha a igreja dele, uma igreja evangélica. E o pastor aparecia às vezes uma vez por ano. Para ver como é que estava o pessoal da igreja, mas isso é um troço muito raro. E ele era professor também. E o meu avô, do seu jeito, ministrava a palavra na escola e na igreja. Um pastor informal, vamos dizer assim, né? Não um homem sem conhecimento, mas não era pastor de profissão, se dá para assim dizer. Ele tinha outra atividade. Sabe o que eu vejo? Deus converteu todos nós lá em casa. E eu praticamente não conheci meu avô, eu era bem pequenininho. Mas Deus honrou a fé daquele homem lá do passado, nas gerações seguintes. Pode ser que você nem vai conhecer neto, bisneto, mas Deus sabe da tua fé, do quanto você o ama, do quanto você o honra. Deus sabe, e lá adiante, sua descendência vai colher o que você plantou. É isso. De bem ou de mal. Plantemos o bem. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Que coisa linda a presença de Deus. A presença de Deus nos faz tão bem. Eu queria que por um momento, a sós com Deus, depois que o Espírito de Deus ministrou essa palavra sobre nós, você a sós falasse com o Senhor. Se você ainda não é crente em Jesus, urgentemente, agora, começa uma vida com Jesus, te entrega para Ele. E se você já tem andado com o Senhor, mas está muito capenga, para com a fraqueza e te fortalece em alinha. Os caminhos de Deus não são tortuosos, são retos. Alinha. Porque você está semeando, e o apóstolo Paulo diz, tudo o que semearmos, vamos colher, ceifaremos. Ouve o que os homens de Deus ensinam. E vocês que têm congregado conosco, então devo dizer, ouça o que eu estou te ensinando. Porque eu te garanto que esse ensino é de Deus. Eu te garanto, porque estou, não é por essa noite, porque há praticamente 30 anos estou com o Senhor. E conheço crentes que estão há 50, 60 anos com o Senhor. E Deus tem honrado sempre. E Deus vai te honrar. Se tem um acerto para fazer, faça agora mesmo. Feche os seus olhos, para que nada te disperse. Você quer que eu pastoreie a sua vida e que Deus use a minha vida para te abençoar, ouça e pratique. Pai, eu te agradeço muito pela tua palavra, e a tua palavra ela traz prevenção para nós não entrarmos em descaminhos, para nós não arruinarmos a nós mesmos e nossa descendência. E eu te peço, Senhor, que o Senhor sempre envie para nós, pelo meio que o Senhor achar melhor, envie palavras, que se porventura estamos nos desviando para lá ou para cá, sejamos alertados e voltemos para a retidão. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor disciplina aqueles a quem o Senhor ama. O Acabe, depois de insistentemente não te ouvir, o Senhor permitiu um espírito maligno de engano e de mentira para enganar aquele homem ainda mais e levá-lo à morte. Livra-nos da teimosia, da obstinação, livra cada um de nós. Porque a velha natureza, ela tem inclinação para o pecado, mas eu quero me inclinar sempre para o teu Espírito, aleluia. E todos que assim querem, diz: me ajuda, Senhor, porque a luta é diária. Me ajuda, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Se alguém quer reconciliar com Deus, faça isso agora. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, faz isso agora, não vá embora. Começa a semear algo novo para ti e para a posteridade, para o futuro. Não pense que você é indestrutível, porque Acabe tinha 70 filhos e todos foram assassinados. Você é pequenino, seus bens, diante de Deus não são nada. Teme a Deus, ame a Deus, obedeça a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu quero sempre te pedir, envia pessoas aqui para a tua casa e ajuda nós como igreja a deixarmos as marcas de uma vida com o Senhor na vida dos que aqui chegam, de deixarmos um bom testemunho. Quer vivamos muitos anos ou não, mas as marcas ficarão para a glória do teu nome santo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Amém. Cada um hoje à noite, coma a comida que Deus serviu. Deixa eu te dizer uma coisa. Não seja criança. As crianças fazem o que com a comida? Separam, escolhem, né? Na nossa casa nós criamos nossos filhos. Tudo que é servido na mesa se come. Tem alguém que ensinou os filhos assim também? Tudo que é servido se come. Não se escolhe comida. Aqui na casa de Deus, nós não escolhemos comida. Ah, eu quero isso, pastor, eu aceito isso, não aceito aquilo. Aqui come tudo ou nada. Vamos lá? É assim? Ou comemos tudo ou nada? Que Deus abençoe. Para nós não cairmos na tentação de querer separar. Ah, pastora, quando tu estava lá nos 18 minutos da pregação, que palavra maravilhosa, mas quando chegou nos 27, aquela não aceito. Eu estou cuidando do nosso reloginho aí, viu? Eu sei que Deus tocou no teu coração. Tocou ou não tocou, irmãos? Vai para uma semana abençoada, porque aqui eu sirvo diversas comidas, vocês já viram? Aqui não se prega um assunto só todos os cultos. Aqui se prega a Bíblia toda. Você já viu ou não? Já percebeu isso? Se prega a Bíblia toda. E eu peço para Deus, a cada quinta, cada domingo, o que que nós devemos pregar. Eu peço para Deus. Não pensa que eu invento isso na minha cabeça, viu? Eu falo com Deus. E que você tenha sido nessa noite muito bem alimentado. Se faltou comida, fala para mim, não fala para os outros. Bom, mas se a comida estava meio picante, come picante mesmo. Engole. Pois toma água. Tá, depois toma água. Pastor, não é essa comida picante, nós temos todo tipo de comida aqui na casa do Senhor. Amém, irmãos? Amém.